queria nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. É, às vezes sinto frágil a nossa relação, pois eu viro a cabeça e solto a sua mão. Não é bom. Me carrega, vem, me leva. Tô carente, pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou seu, sou seu. Como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu pai. Me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. É, às vezes sinto frágil a nossa relação, pois eu viro a cabeça e perco a sua mão. Não é bom. Me carrega, vem, me leva. Tô carente, pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou seu, sou seu. Como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu pai. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu pai.